que todos conheçam a salvação, para que todos se cheguem à adoração, para que todo joelho se dobre ante a ti. Ofereço minha vida, Senhor, eis-me aqui, pra levar a glória a toda a nação, pra levar o amor a cada coração, pra fazer tua obra desde aqui aos confins. Eis-me aqui, ó Senhor, vem, envia-me a mim. Serafins a voar, Santo, Santo a dizer, vem tocar em meus lábios com brasas do altar. Purifica minha alma e todo o meu ser. Sacrifício de vida, vem oferecer, pra que todos conheçam a salvação, pra que todos se cheguem à adoração, pra que todos joelho se dobre-te a ti. Ofereço minha vida, Senhor, eis-me aqui, pra levar tua glória a toda a nação, pra levar teu amor a cada coração, pra fazer tua obra desde aqui aos confins. Eis-me aqui, ó Senhor, vem, envia-me a mim. Serafins a voar, Santo, Santo a dizer, vem tocar em meus lábios com brasas do altar. Purifica minha alma e todo o meu ser. Sacrifício de vida, vem oferecer. Serafins a voar, Santo, Santo a dizer, vem tocar em meus lábios com brasas azuis.